Carlos, Salve, tudo bem? quanto tempo? Faz tempo mesmo, hein? Nossa Senhora! O senhor é hoje tá vindo com qual nome? João Alimento. O senhor também se apresenta na terra e trabalha com outros nomes? Sim, trabalho. Dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda e outros segmentos. Entendi. Na Umbanda, o senhor se apresenta com qual nome? O senhor já sabe, mas prefiro não comentar. Sei. Mas o senhor vem então numa linha de caboclo, né? Sim. E a minha suspeita então é do nome é verdadeira. Sim. Graças a A Deus. Então, linha também dos Preto Velho. ah, o senhor também vem na linha dos pretos velhos. Sim. Tá certo. E por que que o senhor não chega na Umbanda e diz eu sou João de Vênus? Olha, moço. Não deu um alvoroço que eu falei que eu vim de Vênus? É, o pessoal ficou meio ressabiado. Mas foi esse o objetivo. Foi, né? Causa uma aprovação às pessoas. E o povo quer logo sair julgando, achando que é competente na arte de saber. Exatamente. Tem muita gente que tem medo do outro que sabe mais que ele. Ai. Eu não estou falando que eu sei mais que vocês. Não, não. Mas a competência tem que ter a consciência um pouco mais expandida para fazer o que eu faço. Tem que ter as ferramentas para fazer o trabalho. Senão, como que nós vamos fazer, né? É, como é que vai fazer? Então, o planeta Vênus, ele é um planeta onde os espíritos que lá encarnam já estão, como dizer assim, mais avançados na escola da vida. Vamos dizer, tiveram outras experiências que na Terra não se tem. Entendi. Já estão abertos a experiências que aqui ainda não, para as quais aqui ainda não nos abrimos. Exatamente. Entendi. E isso é porque experiências diferentes são apenas diferentes, mas para que possamos entender, vocês já vivem num mundo que chamaríamos de regeneração ou num planeta feliz? Vamos dizer que feliz vocês podem estar na Terra. Mas na Terra vocês podem também se machucar, se ferir. Tanto na esfera física, na esfera psíquica e na esfera emocional. Do lugar onde eu vim, isso não acontece. Nós não sabemos mais o que é a dor e nem o sofrimento. Essa que é a diferença. E quando nós não estamos mais preocupados ou com a energia do medo, nós estamos focados em outras coisas. Porque o planeta Terra, muitos de vocês estão focados na sobrevivência. Estão focados no dia de amanhã. E esse foco deixa vocês preocupados. Dessa forma, vocês acabam direcionando as vossas energias para essas situações, se tornando um ciclo vicioso, adoecendo tudo. Até o próprio planeta. Essa seria a diferença básica entre o plano da existência, aonde a atual consciência João de Vênus se locomove para a consciência da Terra. Veja, hoje nós vamos falar um pouco diferente da nossa linguagem, porque nós vamos começar a avançar na parte dos estudos, tá bem? Sim, senhor. No primeiro encontro que nós fizemos, tentei passar o conhecimento de uma maneira bem singular, simplista e de tal forma mais breve possível para chegar no momento de hoje. Nós vamos aos poucos, trabalhando em camadas, porque senão acaba assustando. Sim, é verdade. Nosso objetivo é provocar, gerar o tal do escândalo. Oh, graças a Deus. Sem um escândalo, não existe o que vocês chamam de mudança, da revolução interna, porque todos aqueles que ouviram o primeiro encontro começaram a se questionar. Alguns começaram a pesquisar. E é esse que é o objetivo. Nós não viemos aqui implorar para que você acredite nas palavras que nós dissemos, nem muito menos que te obrigue a acreditar que o que nós falamos é a verdade absoluta, porque não é. É apenas uma parte da face do que é que vocês chamam de Criador. O que para nós, essa ponte tem várias faces e que se manifesta de diferentes formas, em diferentes elementos, em diferentes períodos e épocas, e que está sempre consciente. A forma manifestada que está mais próxima dessa fonte consciencial é a forma que está mais consciente. Quanto mais consciente, mais próximo. Essa é uma das leis que o meu povo acredita. E o tempo todo nós estamos trabalhando para estar conscientes para a vida e para o todo. Graças a Deus. Então, essa de estar consciente para a vida e para o todo acaba influenciando até nas interações da sociedade como um todo e reformulando, no caso do nosso planeta, reformularia todo o sistema, ou seja, de capitalismo, precisaríamos, como se dizer, forçosamente ou naturalmente passar para uma economia baseada em recursos. De uma forma mais simples, nós diríamos que as atuais consciências na Terra vivem no chamado piloto automático. Eita, Jurema. Piloto automático é automatismo. Vivem suas vidas sem se questionar, sem se aprimorar. Vivem todos os dias de tal forma aonde um ano ou milhares de dias, se condensados, parecem um único dia. Isso se resume ao quê? Uma única existência a um dia, de tal forma que aonde aquela existência não ocorreu, grandes transformações. Passa dias, passam os períodos, séculos, milênios, e as consciências estão no automatismo, deixando um piloto automático. A revolução interna do questionamento, o alvoroço, mexe naquilo que está parado há milênios. Começa-se a questionar aquilo que talvez levaria milênios. E é esse que é o nosso papel: provocar. Provocando, você questiona. Questionando, você procura. E quem procura, acha. O senhor acha que até alguém que ouve um diálogo como o nosso está ainda no piloto automático ou já? Como é que é? Vejamos, João de Vênus, que nome, não é mesmo? Sim, o nome. Poderia colocar qualquer outro nome, mas escolhi João de Vênus. João, porque eu já contei. Vênus, você já sabe, é o nome que é para provocar, Para provocar mesmo, né? que vem, de certa forma, afrontar tudo aquilo que você acredita e que vai acreditar. Porque esse nome vai ser lembrado, porque ele é polêmico. Assim como a própria Umbanda, não é mesmo? Assim como o próprio Candomblé, assim como as próprias religiões evangélicas, porque quando está muito morno, coloca no piloto automático. Mas nós perguntou se quem está ouvindo está no piloto automático. Essa é uma pergunta que cada um vai se recolher num canto a sós e se perguntar. E a resposta virá. Tá certo. Porque temos os nossos avanços em diferentes áreas, mas também temos os nossos tropeços, já que ninguém é perfeito, né? Por isso que o senhor disse isso. E os tropeços são formas de acordar. Acordar para a realidade consciencial. A vida ainda não é conhecida por muitos de vós. Existem aqueles que estão mortos porque ainda não acordaram. Porque a morte é a vida. E você pode morrer de diferentes formas. Não apenas a forma física, mas é a morte da consciência primitiva para o renascer da consciência pura e límpida. É preciso, muitas vezes, morrer para próprio desejo, para própria vontade, para entender um pouco mais sobre essa realidade. A vida mundana não é apenas na Terra, mas também é em outros planos das realidades internas e dos diferentes planos daqueles que vocês chamam de desencarnados. Porque existem muitos encarnados em um corpo físico que são tão menos mundano quanto alguns de vocês, inclusive que escutam, que estão no plano desencarnado. Existe uma contrariedade. Existe uma troca de valores. Entendi. E aí, a pessoa, dentro desse condicionamento, muitas vezes cultural, acaba no piloto automático esquecendo sua própria essência. E daí dá no que dá. Exatamente. Nós dissemos nos encontros anteriores sobre a missão. Lembra-se? Lembro-me. Para encontrar a missão, tem que estar caminhando para a realidade consciencial. No piloto automático, você é uma cópia. Você é uma fita que troca sempre a mesma música, sempre o mesmo ritmo. E você muitas vezes deseja copiar o ritmo que não é seu. Vai viver o um mundo do outro, uma realidade que não faz parte da sua consciência. Ninguém é único. Mas também todos vocês não devem se copiar, copiar do outro. Quando você copia, você está tocando a fita do outro. Como disse, ninguém é único, mas a realidade consciencial é verdadeira. Deixe tocar a sua fita e não a fita do outro. Nós vemos, moço, no rádio, na TV, jovens encarnadas que querem viver a realidade do artista. É aquele homem mais velho que quer viver a realidade do ator que passa na tela e quer jogar isso para a sua realidade. Tamanha forma que essa é a realidade do outro e não a sua. Você constrói a sua realidade e não constrói a sua realidade através da cópia do outro. Você pode sim aprender com o outro. Aprender a se reencontrar para tocar sua própria fita. Sei que muita gente pode se sentir um pouco indignado com o que eu estou dizendo, mas do lugar onde eu vim, ninguém é igual a ninguém, mas nós somos um pelo outro. E todos compartilham para um. Na realidade da Terra, o que vocês chamam de falsidade, nós chamamos de cópia. Não existe a cópia falsificada. Não existe a chamada pirataria, moço. Existe sim, senhor. Será que você não é uma cópia pirata do outro? Eita. Ou será que você é uma cópia verdadeira, aonde você toca o seu ritmo, o ritmo da vossa consciência? Vejamos, existem um número de trilhares de consciências e mais alguns zeros, que não daria nem ao menos para vocês na Terra perceber a grandiosidade com a parte intelectual do número de consciências que abrange o universo Terra e o universo que abrange todos os planetas e dimensões que são desconhecidas por vós, e nenhuma consciência é projetada igual. Mas como eu disse, ninguém é diferente de ninguém. Sabe por quê? Ninguém é diferente de ninguém. Vamos ver por quê. Porque você veio de onde? Eita. Eu vim de um planeta chamado Segredo. Depois eu conto pro senhor. O senhor já sabe, né? Antes do planeta. Ah, eu vim do infinito. E antes do infinito. Do seio de Deus. E antes do seio de Deus. Ah, mas daí o senhor tá me apertando sem abraçar. Mas é para você ter ideia. Porque, veja, o infinito não tem fim. E assim é a consciência. Vós sois todos iguais, porque todos vós viestes do mesmo local, que é desse desconhecido. Mas quando fostes criado com a consciência, essa fonte milagrosa colocou dentro de cada um ponto de exclusividade. E esse ponto de exclusividade faz com que você não seja igual a ninguém, mas você também é igual a todos. Entendeu agora? É, igual assim, o senhor diz em essência, e aqui aonde a individualidade se expressa, existe aí a diversidade. Vamos dizer que todos são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo sangue. Mas nenhum filho nasce igual ao outro. Mesmo aqueles casos que existem os chamados gêmeos, trigêmeos. Essa metáfora ilustra mais claro a manifestação das palavras. Ou seja, todos vós vieram do mesmo ponto. E todos vão voltar para esse mesmo ponto. Mas veja, é ilusão vós acreditar que quando retornares para o mesmo ponto, ele estará igual. Porque não estaremos. Estará diferente. Porque você estará diferente. É a mesma coisa, moço, que vós sair para uma viagem de 10 anos e voltar para a vossa casa com maior conhecimento e maior experiência. Vossa mãe e vosso pai também estará diferente. Vossa casa estará diferente. No plano da consciência, do infinito, acontece o mesmo. Porém, no universo Terra, a compreensão é de uma reta, de uma linha de tempo. E essa linha de tempo é que vocês querem percorrer. Mas o infinito é um círculo, moço. E nesse círculo não se faz retas. Como explicar isso? Tudo bem, moço? Graças a Deus. Vamos explicar então. Vamos lá. Existe o chamado Sol. Em volta deste Sol existem os planetas que giram em torno. Isso é infinito. Mas esse Sol que vocês conhecem gira em torno de outro Sol. E esse outro Sol maior gira em torno de outros sóis. E assim é o infinito. Mas veja, a matéria se desgasta, se corrói. Chegará o tempo que o universo Terra deixará de existir no plano da manifestação física e passará para uma outra condição. Muitos de vocês acreditam que com a inexistência material do universo Terra se acaba. Mas a Terra, como um elemento de consciência, tem também outros planos. E as consciências que continuarem no universo Terra, em uma outra dimensão, continuará na sua jornada. Até chegar o dia que essa outra matéria deixará também de existir. E assim brotará outra forma de vida, de existência, que esta também deixará de existir. Tudo que vós conheces, material, um dia deixará de existir. Certo, porque a mudança é a única Dia. constante, né? Um dia, moço, este universo não existirá mais. Moço, Sure. consegue imaginar isso? Não. E chegará o tempo que este universo renascerá novamente e tudo que se manifestou ocorrerá novamente com uma nova oportunidade. Vamos entrar no tema muito polêmico. Eita, nós. É como se fôssemos uma reencarnação. O universo reencarna novamente. E este processo já aconteceu milhares de vezes e continuará ocorrendo. Como existem outros universos, que já se completaram na sua formação. E esses deixarão de existir e renascerão. E a cada renascimento existe uma transformação. Então, essa proposta da evolução através da mudança constante nos coloca ou nos propõe a necessidade de abrir mão de qualquer tipo de apego. Exatamente. Vós entendestes. Veja, vós abristes mão de ficar com os pais, no conforto, para vivenciar essa experiência no universo Terra, para um dia retornar para o lar. Isso é evolução, moço. Isso é o amor. O amor é uma forma de energia expansiva, de tal forma que se torna universal. E vamos entrar aqui, moço, num outro ponto polêmico. No universo existem outras formas de energia que estão além do amor. Consegue imaginar? Não, ninguém vai acreditar que exista algo além do amor. Talvez o amor que o senhor fala assim, que é aquele que a gente interpreta, né? Como amor. O amor é uma coisa palpável. É uma forma de manifestação de energia. O amor é o infinito. O amor construiu todas as formas de consciência e de vida. Mas existe, moço, uma outra forma que está acima do amor, de tal ponto que é uma manifestação tão sutil que na Terra é desconhecida. Veja, moço, um hábito que deves adotá-lo na consciência, o exercício periódico é a busca da essência. Qual é a forma, a manifestação que criou o amor? E aí? Como que vocês chamam? A forma, a manifestação que criou o amor é Deus Todo-Poderoso. Exato. Deus, vocês chamam que Deus é o amor. Mas Deus não é o amor. O amor é uma manifestação de Deus. Sim, um atributo de Deus. Sim. E como ele criou essa manifestação dentro dele, existem formas e manifestações internas que estão além do amor. Mas isso não está distante da realidade de cada um que ouve. porque ele colocou no vosso sangue que vós fosse gerado dele a mesma capacidade de criar diferentes formas de manifestações e da mesma forma estas formas se manifestam em diferentes mundos, em diferentes universos, como existe aquelas civilizações que desconhecemos os sentimentos, como existe aqueles povos que desconhecem a intuição, como existem povos que desconhecem o sofrimento, como existem povos que desconhecem a própria bondade e o amor. Mesmo em sua consciência, tendo a mesma capacidade de criar o seu próprio projeto divino. Tá dando para acompanharmos? Tá dando para acompanhar. Graças a Deus. Que nós queremos dizer? Vamos lá. Um resumo. Que a vossa consciência é Deus. Então, mas veja, esse tipo de proposta ainda me parece para gente encarnado é distante, porque a gente vai buscar leite na padaria ainda. Entendeu? E vão buscar Deus no mato. E vão buscar Deus no livro. E vão buscar Deus nas árvores. Que também são formas de manifestação. Mas Deus, moço, não tá só dentro, não. Tá fora também. É uma espiral que tá dentro e tá fora. É um outro plano de manifestação que vai além do dentro e fora, que vai além do consciente e do inconsciente. E é isso que vós não entendestes ainda. Para chegar nessa realidade, posso? Vamos pegar um exemplo que eu ensinei para o cavalo há muito tempo. Vamos ver. Veja, Deus é tão sutil quanto uma flor e tão forte quanto o trovão. Ele é tão escuro quanto a imensidão. E ele é tão claro quanto os raios de sol. Ele é tão frio como o gelo. E é tão quente quanto o fogo. Ele é tão vazio quanto um poço sem fundo. E é tão cheio quanto esse poço transbordando. Veja, moço, ele está nos opostos. Para você conhecer ele, tem que viver a dualidade. Quando conseguires compreender que o universo é dual, vais para outra realidade, de uma consciência que não é dual. E aí você encontra o amor. E o amor é uma seta, É a manifestação dele te chamando quando ele fala com vossa consciência. Ele te chama através da manifestação do amor. Posso? Existem pensamentos e emoções que vocês desconhecem na Terra, mas que outros povos conhecem. Primeiro, temos que estruturar o universo Terra, entender como que você atribui a forma a um extraterrestre ou interdimensional, ao multidimensional. Primeiro, deves entender que está em corpo físico, que sente cheiro, que tem o tato, que através dos olhos você vê diferentes formas. Com cinco sentidos, você compreende a vossa realidade. Se não tiveres os cinco sentidos, qual realidade viverás? Ficou mais claro agora? Entendi. Então, tudo que a gente vê é ilusão da mente. Vamos dizer que é manifestação da mente. Eita, nós. É uma forma de te direcionar. Mas, se pegares um outro irmão que nunca conheceu os cinco sentidos humanos, ele irá interpretar de uma outra forma. A realidade desse irmão é diferente da realidade humana. Da Terra, tem aqueles que têm a sensibilidade um pouco mais apurada, que conseguem sentir outras dimensões, conseguem tocar em outras dimensões ou até mesmo enxergá-las. Aquele que nunca vivenciou, sentiu, nem ao menos tocou na energia de outra realidade, fica descrédulo daquele que sente, não é assim? É, como é que é? Fica como? Não acredita. Descrente? Isso. Incrédulo? Incrédulo. Tá. Será que é isso? Nem eu sei direito. Mas tá bom, deu Isso. pra entender. Deu pra entender. Deu para entender. Graças a Deus. Veja, o outro é louco. O outro tem que ser internado, porque ele está vivendo numa outra realidade. Vocês na Terra, cada um vive em diferentes realidades, em diferentes planos. Não se engane. A sua realidade é diferente de quem está te ouvindo. E quem te ouve, a realidade é diferente da tua. Porque você pode ter os cinco sentidos mais apurados do que o outro. E o outro pode ter uma sensibilidade que vocês chamam de espiritual, que vós não pode ter. Ele passa a viver uma outra realidade. Por isso que existe tanto conflito na Terra, conflitos de realidades. Aquele que tem a sutileza para perceber outros planos vive uma vida sobre outras leis daqueles que desconhecem. Aquele que desconhece vai em determinados locais com conflitos, embates energéticos de densidade. E de certa forma, acaba não sofrendo tanto quanto aquele que tem uma sensibilidade mais apurada. E ele diz: nesse local, a minha consciência não pode se manifestar. Então, vou me manifestar em outro local. E quando os dois se encontram, vamos em tal local. Não, eu não posso ir. Mas por que eu não posso ir? Porque me dá uma coisa ruim. Deixa de frescura. Não existe isso de coisa ruim. Mas eu sinto. Então eu vou para o meu canto, eu vou para o outro. Não é assim? Lei da sintonia, né? Da afinidade. Diríamos que cada um está manifestando em diferentes realidades. Aquele que é mais sensível não consegue se manifestar na realidade do outro. Não existe os chamados Exus, moço. Sim. É uma analogia interessante. O moço consegue ficar num local com muitas pessoas praticando determinados atos, aonde a energia fica cada vez mais densa. Não, senhor. Como que vós vai entrar nessa realidade? Né, não tem jeito. Eu, por exemplo, já não consigo. Se eu entro num açougue, eu não consigo ficar lá muito tempo. Para você se manifestar nessa realidade, vós terias que abaixar a vossa vibração. Nessa que o senhor falou, né? Porque o açougue é limpinho também, né? É só que eu não consigo ficar lá nem trabalhar com isso, né, que eu quero dizer. Mas pode continuar. Energeticamente, não. Eita. Estamos falando dos irmãos Exus. Sim. Eles fazem isso. Nossa, é mesmo. Eles manifestam abaixando a vibração de tal forma que não são influenciados pelo ambiente. Porque aquele que abaixa a sua vibração, se não estiver consciente, pode acabar sendo seduzido, pode acabar entrando naquela faixa de energia e acaba pensando e agindo, acaba se manifestando da mesma forma aonde está introduzido. Essa é uma habilidade que poucos de vós na terra têm, a habilidade de entrar e sair em diferentes realidades, dimensões e ainda conseguir se manter na sua essência. Vamos para um plano mais amplo. Vós que está na terra hoje, viestes de diferentes planos. Alguns de vós vieram de dimensões inimagináveis para o universo Terra. Tivesses que abaixar a vibração para estar na Terra. Porém, quando entrastes na Terra, deixou-se seduzir, deixou-se entrar na engrenagem do atual sistema, não mantendo a vossa consciência como uma chama de uma vela acesa. Apagou essa chama. E essas mensagens são formas de você acender essa chama. Nós não viemos passar essas mensagens apenas para cunho de conhecimento ou para seduzir, dizendo que eu sou de Vênus. Essas mensagens são forma de você lembrar o que você está fazendo na Terra. Para que você está se manifestando? Porque a vossa consciência já sabe de tudo. Uma das maiores ilusões que te contaram é dizer que vós deve aprender tudo. Você já é o tudo. Já está tudo em você. E aquilo que não está, você consegue manifestar através da conexão com outras formas de consciência. E aprender com essas consciências de tal forma, aonde basta apenas fazer uma leitura de energia, essas formas, para você saber as suas histórias. Outra mentira que te contaram é dizer que você é uma manifestação individual. Individual é dividir. E você não está dividido de ninguém. Vós podes ter a sua privacidade, mas tudo o que digas, pensas, manifesta-se na realidade dos outros. Principalmente, moço, aquelas realidades que estão em afinidade. No universo Terra, cada um está vivendo o seu próprio jogo, dentro da sua própria dimensão, criando e manifestando, porque a casa de ninguém é igual, porque as vestimentas de alguém não é igual, principalmente nas suas combinações. O tempo todo você está manifestando, manifestando os desejos, as vontades. Mas são poucos aqueles, moço, que manifestam a consciência, manifestam outros graus de realidade. E quando fazem, são percebidos como malucos, como pessoas incrédulas, ou até mesmo como grandes mentes da humanidade, do universo Terra. Entendi. Voltando-nos. Voltando. Veja, falamos dos cinco sentidos. Sim. Falamos daquelas pessoas que têm uma outra sensibilidade além dos cinco sentidos. Sim. E dissemos que cada um vive numa realidade diferente. Porque aquele que pisa no chão, respira, que sente o gosto, acredita piamente que essa é a sua única realidade. E como provar para o outro que existem outras realidades? Porque aquele que, além dos cinco sentidos, manifestam também a intuição, a sensitividade, vive uma outra realidade, aquele que manifesta apenas cinco sentidos. Mas além desse segundo irmão, existe alguns de vocês que se manifestam em outras realidades e seguem outras leis. Veja, moço, se todo mundo soubesse que se exterminar a vida física do outro não é o fim, cairia bruscamente o número de assassinatos. Cairia bruscamente o número de obsediados e aqueles que praticam tal habilidade. Viveria-se em um universo Terra de uma outra realidade. Se fosse mais claro tal situação, possivelmente muitos de vós não aguentariam tamanha realidade. Por isso que não é liberado, moço. Imagine que de um dia para o outro, Deus estrala os dedos e fica muito claro a loucura que seria o universo Terra. Teria pessoas, meu Deus, matei fulano, matei cicrano, fiz tal coisa para Beltrano. O peso que seria nas consciências. Por isso que o processo vai acontecendo em camada. Para consciências individuais suportarem. Da mesma forma que eu não poderia chegar aqui e manifestar outras formas de realidade, porque seriam uma agressividade para alguns de vós. Existem determinadas práticas que deixarão de existir na humanidade. Como, por exemplo, a própria caridade, moço. O próprio perdão. Precisa perdoar aquele que se sente ofendido. Aquele que nos ofendeu não precisa perdoar. A caridade àqueles que a fazem, mas chegará o momento que ela se tornará um hábito. Médicos, medicina, espiritualista ou não, deixará de ser tão requisitada, porque aonde existe formas sadias e que conseguem, através da manipulação da própria energia interna divina, se autorregenerar, não há tanta necessidade. Chegará o tempo que não precisará mais das leis escritas, porque as leis universais se manifestam nos diferentes níveis e graus de consciência. Não será mais necessário a psicografia, porque haverá uma comunicação direta com os irmãos de diferentes planos. Não será necessário a mediunidade. E aí, moço, para finalizar o nosso encontro e deixar no ar, já imaginou o momento que não será mais necessário a mediunidade? Nossa, igual em Marte, né? O pessoal se reúne no final de semana, vem uma entidade de luz, passa ali a mensagem, todo mundo vê, todo mundo ouve, vai para casa, tá ali a missa do domingo. E alguns de vós pode se questionar, mas não são todos que ver. Não será um privilégio, será uma realidade de todos. Veja, moço, existem muitas dimensões. Quando essas dimensões são sadias entre cada uma delas e têm a contribuir de forma inimaginável, elas entram em comunhão uma com a outra. No universo Terra, atualmente isso se torna inviável, porque se olhares para cima e tivesse os olhos para ver, veria muitos pontos de escuridão e não é viável para as vossas consciências enxergar esses pontos para não chegar na loucura. Com isso, moço, finalizamos nossa mensagem. Agradeço, viu? Oh, meu Deus do céu, sou eu que agradeço aí o senhor ter saído do bem gostoso lá da sua espaçonave, do seu planeta, para vir aqui nessas densidades passar o conhecimento que precisamos. Queres uma mensagem final? Sem dúvida. Cristo é a manifestação. Moço, imagina um planeta 10 vezes maior que o Sol que vós conhece e que todos neste planeta são Cristos e que fizeram e fazem coisas inimagináveis, como o próprio Jesus Cristo fez na Terra. Existe essa realidade. Ela não está longe, está muito próxima. Basta apenas dar um passo. As minhas palavras não merecem mérito ou atenção. O que merece atenção é você se dar a chance para que Cristo se manifeste no seu coração. Não adianta buscar no mato Cristo ou nas palavras, porque isto é apenas uma sombra de sua manifestação. Veja, moço, eu não falo ação, eu falo manifestação. Somos manifestações. E cada uma dessas manifestações se desdobram. Manifeste Cristo. Dê o passo. Acredite em você. Se dê oportunidade. Salmos. Salve, querido João de Vênus, e graças a Deus. Senhor Edgar Souza, Oi, tá tudo bem? tudo bem? Você tá meio assim espaçado ainda. É. Quanto da sua consciência ele toma? Olha, dessa vez foi mais intenso. Foi. Foi. Entendi. Já foi mais intenso, depende do que ele quer passar, porque tem coisa que não dá pra a gente interferir, né? Tá certo. Da sua experiência com mediunidade e seus estudos, você acredita que a mediunidade consciente ou inconsciente é mais um produto do preparo espiritual antes da encarnação e missão ou proposta de vida? Ou você acha que o espírito que define se você vai ficar inconsciente ou consciente, ou você acha que é uma mistura dos dois? Eu acho que é a mistura dos dois. Vamos ser diplomáticos, né? Eu acho que tem coisas que não tá na nossa consciência e, como disse, né, não tem como a gente tirar da mente. Não. Uma coisa que vem mesmo de fora, e quando isso acontece, principalmente, vem essa inconsciência, né, essa coisa aí. Tem algumas coisas que precisam, né, ser lembradas para aprendizado. E aí se faz consciente, mas mesmo assim a boca, né, mexe sozinha. Então não precisa usar a vontade para falar. A boca mexe, né? Graças a Mas Deus. você fica ali consciente, mas aquela consciência com torpor, assim, parece que tá anestesiado e as palavras vão saindo sozinhas. Agora tem casos que mexe sozinho e aí você pode estar ali, mas quando se volta, né, não se tem a lembrança. Graças a Deus. Então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela cortesia aí, pela caridade de ter cedido o seu aparelho, do seu tempo para esse trabalho maravilhoso. Obrigado, e sempre quando tiver oportunidade, ele quer trazer as mensagens aí, tá sempre por aí. Graças a Deus. É muito bom, muito importante falarmos aí com os nossos irmãos interplanetários, mas que também, independente de onde estão, são nossos mentores e tutores, né? Verdade. Graças a Deus. Muito obrigado, então. Tchau, Edgar. Tchau, obrigado. Tchau.